sim, sem beijo na boca, sem solução. Errei. Alguém tem uma canetinha pra mim? Deixa eu dar uma canetada aqui. Você tá filmando. Beleza, vamos lá. Desmantela, ouvindo as notas precisas de vela e vendo as cores que pintam na tela. Sinceridade, sinceridade, o sorriso do bem tem que ser de verdade. Sinceridade, sinceridade, o sorriso do bem tem que ser de verdade. Eu vou fazer uma antiga pra te